menina que tem os lábios cor de rosa. Seu beijo sabor de menta, ela é ciumenta e mentirosa. Eu chego em casa, ela mostra cara feia. Meu sangue ferve nas veias, não deixo porque a amo. É menina, fica maluca quando chego de ressaca. É mais valente que uma onça na toca. Não é muriçoca, mas só quer tá no tapa. Ela me abraça e fala: não me bata que eu ganho.